musito, diga aí não é África, é comera. E que te cura, para musito, diga aí não é África, é comera. E aí te cura, para musito, diga aí não é África, é comera. Diga aí, não é África, é comer. África, África, oi, oi. Yeah.